5h45, mesmo que dizer, 5:45, muito bom dia. Estamos na estreia da Correio da Manhã Rádio, CMR em Lisboa, 90.4, 94.8. No Porto sente-se um nervoso miudinho, a cabine está cheia. Comigo já está a Mónica Peixoto. Está toda a gente a tremer ou estão assim mais descansadinhos e mais relaxados? Ou como é que acham que vai nascer? Começamos daqui a umas horas. Um bocadinho ansiosos. Um bocadinho. Preparados? Vamos muito. Arrancar? Muito obrigado por estar ligado à CMR, Correio da Manhã Rádio. Comigo, Júlio Heitor, até bem perto das 10, com a Mónica Peixoto e com o Jerónimo Saleiro. E, claro, uma grande equipa que está aqui a rodear esta grande estreia nesta segunda-feira, 11 de novembro. Descontraem, porque hoje é dia de São Martinho, portanto, há boas razões para continuarmos assim ligados aqui à Correio da Manhã Rádio. Para que nada falte, vamos às notícias antes que se faça mais tarde e é para já. Vamos juntos? Vamos embora. Vamos embora. As notícias, 14 minutos das 6 da manhã, naturalmente tudo pronto para que nada lhe falte. Faltava isto, não é? Precisávamos assim de uma animação. Para acordar. Para acordar, é isso. Ai, são os dias de estreia, este nervoso miudinho, estas coisas que vão acontecendo e que nós vamos tentando contornar. Daqui a pouco, talvez, possamos ter aqui, quem sabe, o tal momento. Ajuda-me, Jerónimo. É o nosso momento super estilo. Portanto, ok. Está toda a gente aqui na sala, mas o que é o momento super estilo? O momento super estilo é uma coisa que vai acontecer adiante, mas não é para já. Vamos para as notícias, estamos prontos para lançar esta edição da Mónica Peixoto. Vamos aos pormenores desta edição. A primeira edição da CMR Correio da Manhã Rádio. Bom dia. Olá, bom dia. A Correio da Manhã Rádio teve acesso exclusivo ao interrogatório de Luís Filipe Vieira no caso dos e-mails, uma investigação do jornalista do Correio da Manhã, Carlos Rodrigues Lima. Nesse depoimento, o ex-presidente da SAD do Benfica explica porquê e como o clube ajudou a SAD do Vitória de Setúbal através de um contrato para apoio à formação de jogadores. O plano terá sido traçado em 2016 pelo ex-presidente do Benfica e pelo então assessor jurídico da SAD encarnada, Paulo Gonçalves. No depoimento ao Ministério Público, Luís Filipe Vieira conta uma conversa que teve com o, na altura, presidente do Vitória de Setúbal, Fernando Oliveira. Ele pediu-lhe ajuda para evitar a descida de divisão do clube sadino, que estava em grave situação financeira. Almoçámos e eu nunca mais dizia nada. Eu tenho que me ir embora. Porquê que o Pedrada tinha que ver com isso? Não, o Pedrosa não estava lá, foi o Fernando Oliveira. Estou a dizer é que a relação que eu tenho com o Vitória de Setúbal é precisamente do tempo do Fernando. Ok. Não estava do homem. Não intervém na história, então. Não, o Pedrosa não. Só me dizia o bom Setúbal, está assim, o bom Setúbal está assado, para porque eu adorava, como família, o Setúbal para ele. E então, havia uma mesa redonda, estava com pessoas, as pessoas saíram, então o Fernando começou a falar comigo. Disse, pá, estou com um problema terrível. Então, o que é que tens? Pá, preciso de 300 mil euros. Senão tenho o problema do... O controle. Não, o controle foi mais tarde, acho eu. Que, e eu disse para ele... Eu disse para ele, ó Fernando, eu não posso tirar 300 mil euros do Benfica de qualquer maneira. Deixa-me pensar nisto e eu vou ver, pronto. E então, falei com o Paulo, disse, pá, como é que juridicamente podemos fazer uma situação destas? Fica calculado o futuro do Benfica nesse aspecto. Isto não há ninguém que vai tirar dali para dar aquilo, não pode ser. E então, o Paulo diz-me para mim, pá, podemos fazer isso, mas temos que ter, na realidade, alguma coisa de suporte, pá, pronto. E a única coisa que temos de suporte, na realidade, é fazer opções sobre os jogadores deles todos, pá. Nesse depoimento, junto do Ministério Público, o Luís Filipe Vieira refere as dificuldades financeiras do Setúbal, diz que ajudou o clube por causa da forte amizade com Fernando Pedrosa, fundador do Vitória de Setúbal, mas afirma que essa ajuda nunca se traduziu em benefício para o Benfica, pelo até que terá perdido pontos frente aos sadinos. Este é um tema que vai estar em destaque esta manhã, na manhã informativa da Correio da Manhã Rádio, a primeira manhã informativa deste novo projeto. concreto. Mais à frente vamos recordar também os pormenores deste processo e ouvir em direto o jornalista Carlos Rodrigues Lima, o responsável por esta investigação do Correio da Manhã sobre o caso dos e-mails. No futebol, ontem à noite o Sporting venceu o Braga por 4-2 na Pedreira. No último jogo de Ruben Amorim como treinador dos Leões, o Sporting esteve a perder por 2-1 até ao início da segunda parte, mas conseguiu virar o resultado e garantir a vitória por 4-2. Também o Benfica venceu o Porto em casa por 4-1. Na 11ª jornada da Primeira Liga, o Sporting continua a liderar com 33 pontos. O Futebol Clube do Porto está em segundo com 27 pontos e o Benfica em terceiro com 25 pontos. É a manchete de hoje do Correio da Manhã. Em Oliveira das Mães, idosos de dois lares foram amarrados e deixados à fome. Aqui o jornalista Jerónimo Saleiro resume esta manchete do Correio da Manhã. Precisamente, Mónica, estes crimes terão acontecido em dois lares de Oliveira de Azeméis. O Ministério Público acusou duas mulheres, nora e sogra, por terem sido responsáveis pelos maus-tratos a idosos. Os idosos foram amarrados e deixados à fome. As duas acusadas estão em prisão preventiva, a aguardar julgamento. Esta acusação a que o Correio da Manhã teve acesso revela o horror vivido pelos idosos nos dois lares ilegais. Esta é a notícia que faz manchete na edição desta segunda-feira do seu Correio da Manhã. Mais detalhes na edição impressa e é também o tema do Investigação CM desta noite, que vai para o ar na CMTV logo após o Grande Jornal da Noite. Mónica. Fica então em nota para essa reportagem especial logo mais na CMTV. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar elogia a Ministra da Saúde. A semana passada o sindicato esteve reunido com Ana Paula Martins e afirma que ela foi a primeira governante a pôr em prática medidas no INEM e também a mostrar vontade política para resolver os problemas do Instituto de Emergência Médica. Problemas estes que, garante o sindicato, são anteriores à greve às horas extraordinárias que foi cumprida na semana passada. Passo para ti então, Júlio Leitor. Continuamos então nesta emissão, a primeira da CMR. Correio da Manhã Rádio, 90.4 Lisboa e 94.8. Já estamos melhor, não é? Tudo a respirar, vá. Toda a gente aqui no estúdio. Não ia haver uma aula de pilates. Agora, uma aula de Pilates. Não, a ideia não era essa, não é essa, de certeza absoluta. Aliás, porque não tarda nada, vamos marcar aqui todos os dias, aqui os 7 minutos para a hora certa, é o momento em que vamos naturalmente assinalar aqui o princípio das notícias, um grande bloco que vamos ter entre o minuto 53 e o minuto 5 da hora seguinte. Portanto, tu que estás habituado a estas andanças, talvez seja a altura de falar contigo. Diz-me o que é que sentes. O que é que sinto? Entusiasmo. Porque de facto estás ligado também à mana mais velha que é a CMTV. Que é a CMTV. Sinto entusiasmo. É uma irmã que nasce aqui na rádio e não podia estar a correr melhor. Eu acho que temos aqui tudo aquilo que é preciso para sentir as notícias a toda a hora nesta rádio, que é mais do que uma rádio de notícias. É uma rádio que junta entretenimento, desporto também, traz o melhor da CMTV, mas também nos traz aqui mais um olhar de informação sobre a atualidade e traz-nos coisas novas e por isso estou muito, muito entusiasmado por este dia de São Martinho ficar marcado pela estreia da CMR, que já está no ar em 90.4 em Lisboa e 94.8 no Porto. Sentimos aquele nervoso a acontecer, mas ainda bem, eu estava a pensar que ainda bem, que isto nós não estaríamos dia 12, porque depois de uma noitada de São Martinho era tudo mais complicado, não é? Portanto, de certeza que as coisas vão correr muito bem e, naturalmente, talvez uma jurupiga ou uma água pé nos ajude também a descontrair neste primeiro dia. Vamos juntos, vamos embora. Almoçámos. Não era isto. Almoçámos, estará um pouco cedo. Aliás, esta é a notícia que está em destaque e que a Mónica nos deu conta ainda há instantes. Vamos voltar a ouvir. É verdade. Até porque está tudo pronto para continuarmos a explorar, a dar conta desta notícia. Não sei se queres avançar, Mónica, com aquilo que é a grande notícia desta manhã, para quem só agora se ligou ao Correio da Manhã. São as escutas, não. É o depoimento, a gravação do depoimento de Luís Filipe Duarte Vieira no caso dos e-mails. O ex-presidente do Benfica esclarece nesse depoimento ao Ministério Público todos os contornos sobre os apoios que foram dados pelo Benfica entre 2016 e 2019 ao Vitória de Setúbal. Na altura, o Vitória estava em risco de descer de divisão e numa grave situação financeira. O Benfica, a Benfica SAD, terá apoiado num total de 1,6 milhões de euros e Luís Filipe Pereira explica então nesse depoimento ao Ministério Público e que a Correio da Manhã Rádio teve acesso em exclusivo os detalhes desse negócio. É uma notícia que naturalmente vamos continuar a desenvolver. 5 minutos para as 6. Obrigado à Correio da Manhã Rádio, Lisboa 90.4, Porto 94.8. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Para que não lhe falte nada aqui na sua rádio, temos a melhor informação. Vamos para os destaques, Mónica Peixoto, olhando aqui para os destaques desta manhã. Correio da Manhã Rádio teve acesso exclusivo, como dizes há pouco, ao interrogatório de Luís Filipe Vieira, no caso dos e-mails, uma investigação do jornalista Correio da Manhã, Carlos Rodrigues Lima. Nesse depoimento, o ex-presidente da SAD do Benfica explica porque é que e como o clube ajudou a SAD do Vitória de Setúbal através de um contrato para apoio de formação de jogadores do clube sadino. Esta e outras notícias, naturalmente em destaque, nesta que é a primeira grande edição da Correio da Manhã Rádio. Bom dia, vamos acordar, boa segunda-feira. Vamos juntos, vamos embora. Pronto, Mónica, é a tua vez. E é verdade. Bom dia. Vamos novamente a essa notícia que vai marcar a manhã informativa, na primeira manhã informativa da Correio da Manhã Rádio. A CMR teve acesso exclusivo ao interrogatório de Luís Filipe Vieira, no caso dos e-mails, uma investigação do jornalista do Correio da Manhã, Carlos Rodrigues Lima. Nesse depoimento, o ex-presidente da SAD do Benfica explica porquê e como o clube ajudou a SAD do Vitória de Setúbal no apoio à formação de jogadores do clube sadino. Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, a Benfica SAD terá pago ao Vitória de Setúbal 1,6 milhões de euros em troca de vantagens desportivas e manipulação de resultados. Esse plano terá sido traçado em 2016 pelo ex-presidente do Benfica, com o apoio do assessor jurídico da SAD encarnada na altura, Paulo Gonçalves. Ambos são arguídos neste processo. No depoimento ao Ministério Público a que a CMR teve acesso, Luís Filipe Vieira conta a conversa que teve com o então presidente do Vitória, Fernando Oliveira. Este pediu-lhe, na altura, ajuda para evitar a descida de divisão do clube sadino, que estava em grave situação financeira. Epá, almoçámos e eu nunca mais dizia nada. Eu disse, eu tenho que me ir embora. Porquê que o Pedrada tinha que ver com isso? Não, por razão, o Pedroso não estava lá, foi o Fernando Oliveira. Estou a dizer é que a relação que eu tenho com Vitória de Setúbal é precisamente do tempo do Fernando. Ok. Não estava do homem. Não intervém na história, então. E então, não, o Pedroso não. Só me dizia, o Setúbal está assado, para porque está. Eu como família, o Setúbal para ele. E então, havia uma mesa redonda, estava com pessoas, as pessoas saíram, então o Fernando começou a falar comigo. Disse, pá, estou com um problema terrível. Então, o que é que tens? Pá, preciso de 300 mil euros. Se não tenho o problema do... O controle. Não, o controle foi mais tarde, acho eu. Que, e eu disse são para ele... penalizados pela prospecção. Eu disse para ele, ó Fernando, eu não posso tirar 300 mil euros de Benfica de qualquer maneira. Deixa-me pensar nisto e eu vou ver, pronto. E então, falei com o Paulo, disse, pá, como é que juridicamente podemos fazer uma situação destas? Fica calculado o futuro do Benfica nesse aspecto. Isto não há ninguém que vai tirar dali para dar aquilo, não pode ser. Né? E então o Paulo diz-me para mim, pá, podemos fazer isso, mas temos que ter na realidade alguma coisa de suporte, pá, pronto. E a única coisa que temos de suporte na realidade é fazer opções sobre os jogadores deles todos. Né? Eu falei com o Zé, dei-lhe um telefonema e disse, pá, como é que é a formação do Setúbal, tá? Ah, não falei, falei bem com o Maruto e disse, Maruto, a formação do Setúbal, como é que está, por exemplo? E então, disse, pá, há bons jogadores, deve falar num valido, o que era. Quem é que fazia a formação, era o Conselho? Não, o Conselho, o Conselho coordenava toda a Vitória de Setúbal. Okay. E então, o que é que nós fizemos? Fizemos um contrato com a Vitória de Setúbal, exercendo o direito de opção sobre os jogadores não profissionais, ou seja, que era a formação sobre o sul. Okay. E fizemos aquilo com um espaço de 2 ou 3 anos ou 4 anos, que era para ter para termos espaço para ir lá buscar alguém, se tivéssemos que ir buscar alguém, porque um jogador daquele, só para lhe dar um exemplo, que saindo daquele clube ou de outro clube qualquer, é o caso do João Félix, tem-se pagar os 90 mil euros, está a perceber? Pronto. E mais para ele pagar os 90 mil euros, ficava seguro naquilo se fosse lá buscar 3 jogadores ou não. Os esclarecimentos de Luís Filipe Vieira ao Ministério Público numa gravação exclusiva a que a Correio da Manhã Rádio teve acesso. Nesse interrogatório, o Luís Filipe Vieira explica as dificuldades financeiras do Vitória de Setúbal, os motivos pelos quais o SAD do Benfica, na altura presidida por ele, decidiu apoiar o clube sadino, a longa relação de amizade que tinha por Fernando Pedrosa. Este é o tema que vai estar em destaque nesta primeira manhã informativa da nova Correio da Manhã Rádio. Mais à frente vamos recordar os pormenores deste processo e também ouvir o jornalista Carlos Rodrigues Lima, responsável pela investigação do caso dos e-mails. O jornalista Francisco Penin recorda aqui os pormenores. E agora? Muito bem. Ok. Obrigado, não faz mal, não faz mal, não faz mal. O caso dos e-mails começa em 2017. Nesse ano, elementos da estrutura do Futebol Clube do Porto revelaram o conteúdo de e-mails privados do Benfica num programa do Porto Canal. Desse processo, foram extraídos vários outros. Um deles diz respeito a ajudas concedidas pela SAD do Benfica à SAD do Vitória de Setúbal. O despacho de acusação do Ministério Público foi divulgado em outubro e resulta da análise de negócios entre os dois clubes entre os anos de 2016 e 2019. O ex-presidente encarnado Luís Filipe Vieira, o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica são acusados de crimes de corrupção ativa, oferta ou recebimento indevido de vantagem e fraude fiscal qualificada. Como pena acessória, o Ministério Público pede ainda a suspensão do Benfica de todas as competições desportivas por um período entre 6 meses a 3 anos. Para o Ministério Público, o Benfica terá pago ao Vitória de Setúbal 1 milhão e 600 mil euros em troca de vantagens desportivas e manipulação de resultados. Sem essa ajuda financeira da SAD do Benfica, o clube sadino teria descido de divisão, o que pôs em causa a integridade da competição da Primeira Liga de Futebol. Ainda assim, o despacho do Ministério Público não apresenta casos concretos em que o Benfica saiu beneficiado pela Vitória. O Ministério Público investigou um penalti que resultou numa vitória do Benfica frente ao Vitória de Setúbal já no prolongamento, num jogo, em 2017. A investigação considerou que não ficou provada a intervenção do Benfica nesse resultado. Foram encontradas pistas que indicam vários contactos entre jogadores alegadamente envolvidos, suficientes para levantar suspeitas, mas não para avançar com uma acusação à Benfica SAD. Depois da publicação do despacho do Ministério Público, a Benfica SAD garantiu que acusações são infundadas e promete responder em tribunal. O jornalista Francisco Penin e o resumo deste caso dos e-mails. Este é um dos casos extraídos do processo dos e-mails, o caso que está a ser investigado dos apoios da SAD do Benfica à SAD do Vitória de Setúbal entre 2016 e 2019. O Ministério Público considera que nesse período o Benfica terá injetado no Vitória de Setúbal 1 milhão e 600 mil euros e desta forma teria tido benefícios desportivos e também teria falseado os resultados desportivos, porque esse apoio financeiro do Benfica terá impedido a SAD do Vitória de Setúbal de descer de divisão por causa dos problemas financeiros. Ainda no futebol, ontem à noite o Sporting venceu o Braga por 4-2 na Pedreira, no último jogo de Ruben Amorim como treinador dos Leões. O Sporting esteve a perder por 2-1 até o início da segunda parte, mas conseguiu virar o resultado e garantiu a vitória por 4-2. O resumo da partida pelo jornalista Igor Oliveira. Quis o destino que Ruben Amorim fizesse em Braga a despedida antes de rumar a Manchester. O jogo não começou de feição para o Sporting, que sofreu um golo logo aos 20 minutos. Ricardo Horta aproveitou o mau alívio de De Bast e fez um 1-0. Muitos protestos dos jogadores sobre a alegada falta em Israel. Logo de seguida, Pedro Gonçalves lesionou-se e teve de ser substituído. O médio do Sporting, que estava convocado para a Seleção Nacional, saiu em lágrimas do relvado. O Braga estava melhor e o 2-0 surgiu ainda antes do intervalo. Israel ainda travou o remate de Ricardo Horta, mas a bola acabou mesmo por entrar na baliza. Desespero para Ruben Amorim, enquanto Ricardo Horta festejava o bis na partida. Na segunda parte, Ruben Amorim lançou Morita e a aposta revelou-se certeira. Aos 58 minutos, o clube de Alvalade reduziu o canto batido da direita, sendo justo cabeceou a aposta e na recarga foi o japonês a fazer o 2-1. O Sporting dominava e já justificava o empate quando Yulman, da capitão, fez o 2-2 aos 81 minutos. Uma autêntica bomba do dinamarquês que só parou no fundo das redes de Mateus. Aos 89 minutos, foi outro dos trunfos de Amorim a carimbar a reviravolta. Arder pôs os 19 milhões em cima da mesa e fez o 3-2. Euforia no banco do Sporting com Ruben Amorim em êxtase. Antes do final, ainda houve tempo para o 4-2. Arder bisou e selou a reviravolta impressionante em Braga. Ruben Amorim leva agora uma vitória no bolso e uma mão cheia de emoções fortes para Manchester. É uma despedida em grande, de facto, de Ruben Amorim. O Sporting esteve a perder por 2-0, virou o jogo, venceu por 4-2, naquele que foi o último jogo de Ruben Amorim à frente dos Leões. Recordo que Ruben Amorim vai estar, a partir de hoje, já em Manchester. Ele vai ser o próximo treinador do Manchester City. Ontem, uma imprensa britânica afirmava, no entanto, que Ruben Amorim estaria ainda à espera do visto de trabalho e, portanto, não iria começar de imediato a treinar a equipa do Manchester City. Também ontem à noite o Benfica em casa venceu o Futebol Clube do Porto por 4-1. O jornalista Filipe Ribeiro faz aqui o resumo desse jogo. Começou com um lance polémico clássico no Estádio da Luz. Pavlidis colocou a bola dentro da baliza do Porto, só que o árbitro João Pinheiro já tinha apitado para uma falta de Alan Varela sobre Artur Coglu, mas o Benfica acabou mesmo por passar para a frente à meia hora de jogo. Passe de trivela de Tomás Araújo para Álvaro Carreras fazer 1-0. Jogada brilhante entre dois defesas do Clube da Luz. Aos 40 minutos, Pavlidis teve nos pés o segundo gol do Benfica, mas o grego acertou no poste da baliza de Diogo Costa. Este lance saiu caro à equipa de Bruno Lage, dado que 4 minutos depois o Porto restabeleceu a igualdade por Samu. O avançado portista aproveitou a passividade de Otamendi e Trubin. Só que na segunda parte, o Benfica não deu qualquer hipótese. Aos 56 minutos, passe de Orsnes para Di Maria e o argentino a fazer o 2-1. A equipa de Bruno Lage controlava o encontro e 5 minutos depois dilatou a vantagem. Bá foi à linha de fundo cruzar. Depois, Neuan Pérez antecipou-se a Pavlidis, mas marcou na própria baliza. O Benfica não tirou o pé do acelerador e aos 80 minutos conquistou um penalti. Falta de Alan Varela sobre Otamendi. Na conversão, Di Maria bisou e fez o 4-1. O presidente do Porto, André Villas-Boas, nem quis esperar pelo final do jogo. Já os benfiquistas fizeram a festa. É o resumo do jogo de ontem, Benfica Futebol Clube do Porto. O Benfica venceu em casa por 4-1. Dessa forma, no final da 11ª jornada da Primeira Liga, o Sporting continua a liderar a Primeira Liga com 33 pontos. O Futebol Clube do Porto está em segundo com 27 pontos e o Benfica em terceiro com 25 pontos. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar elogia a Ministra da Saúde depois da reunião da semana passada que levou ao fim da greve às horas extraordinárias. O sindicato afirma que Ana Paula Martins é a primeira governante a pôr em prática medidas no INEM e a mostrar vontade política para resolver os problemas no Instituto de Emergência Médica. Em comunicado, o sindicato refere ainda que os casos de mortes de pessoas que poderão estar ligados aos atrasos no atendimento da linha 112, esses casos já aconteciam antes mesmo da greve dos técnicos, dos técnicos de emergência pré hospitalar e nesta altura a contagem destes casos suspeitos, pessoas que terão morrido por causa desses atrasos ou mesmo de não atendimento do 112, já vai a contagem em 11 vítimas mortais. O jornalista Gonçalo Reis Batista resume aqui essas 11 histórias. continua a aumentar o número de mortes devido às falhas do sistema de socorro do INEM. São já 11 as pessoas que morreram até à tarde deste domingo devido a estas falhas, que segundo o INEM vão sendo provocadas pela greve às horas extraordinárias por parte dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Os três últimos casos deram-se em Freixo de Espada à Cinta, Pombal e Matosinhos. No primeiro, a vítima de 84 anos ficou em coma após se engasgar no último sábado. A família ligou para o 112, mas teve 50 minutos em espera e a chamada não foi atendida. A família levou o homem até os bombeiros, que o transportaram já em paragem cardiorrespiratória para o Hospital de Bragança. O idoso acabou por morrer. A outra morte no concelho de Pombal também esteve ligada aos atrasos da linha 112. A família do homem de 90 anos ficou largos minutos em espera e recorreu à linha SNS 24, mas com o mesmo desfecho. A família socorreu-se em último recurso aos bombeiros do Pombal, que já não chegaram a tempo de salvar este homem. Este é o 11º caso de morte associado aos atrasos no sistema de socorro, apenas desde dia 31 de outubro até à tarde deste domingo. 6 homens e 5 mulheres com idades entre os 53 e os 96 anos morreram porque o socorro demorou muito tempo a chegar ou simplesmente nunca veio. Em alguns dos casos, o socorro demorou perto de 2 horas a chegar. Noutros, nem a chamada para o 112 chegou sequer a ser atendida pelos técnicos. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, está sob forte pressão e muitos pedem que se demita, numa altura em que os serviços de emergência não estão a chegar aos portugueses que precisam desesperadamente deles. Gonçalo Reis Batista e os 11 casos de mortes que podem estar relacionadas com atrasos no 112. Estes casos foram registados durante a greve às horas extraordinárias que os técnicos de emergência pré-hospitalar cumpriram durante uma semana e que foi suspensa na passada sexta-feira. 2 operários ficaram feridos ontem à tarde num acidente durante trabalhos de manutenção do teleférico de Vila Nova de Gaia. Um desses trabalhadores ficou em estado considerado muito grave. Ana Silva Monteiro. Passavam 30 minutos das 4 da tarde quando o alerta chegou às autoridades. Os trabalhadores estavam a realizar a manutenção deste teleférico em Vila Nova de Gaia. Segundo testemunhas, o cabo que estava a ser substituído soltou-se e atingiu os 2 homens. A violência do acidente foi tal que um dos trabalhadores, de 23 anos e nacionalidade espanhola, acabou por sofrer o corte de uma das pernas. O membro foi projetado vários metros. Também o homem de 47 anos foi atingido. Foram os 2 assistidos no local pelos bombeiros e por uma equipa do INEM. A vítima mais nova sofreu ferimentos considerados graves, já a mais velha ligeiros. Os 2 homens foram transportados para o hospital de Vila Nova de Gaia. Na altura em que ocorreu o acidente, várias pessoas passeavam na Avenida Ramos Pinto, onde fica o teleférico. Uma mulher que presenciou a situação ficou em estado de choque e necessitou de ser assistida no local pelos bombeiros. A avenida esteve cortada várias horas para que a manutenção do teleférico fosse concluída. A PSP investiga em que circunstâncias ocorreu o violento acidente. Um acidente de trabalho ontem à tarde em Vila Nova de Gaia. 2 operários ficaram feridos, um em estado considerado muito grave. O Ministério Público obrigou um incendiário a pagar as despesas de combate a 2 fogos florestais que ateou em Montemor-o-Novo. Em causa está o pagamento, aliás, de 5.700 euros. Paula Gonçalves. As despesas com o combate aos 2 incêndios que o homem de 49 anos é suspeito de atear são apresentadas no despacho de acusação, especificando cada uma das despesas, desde recursos humanos, combustível de veículos e de motobombas, até aos estragos em viaturas durante as operações de combate. O Ministério Público requer que o arguido seja condenado a pagar um total de 5.753 euros à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O pedido civil é contestado pelo advogado de defesa. É uma situação completamente atípica. No caso concreto, estamos a falar de prejuízo de 5.100 euros. e o Ministério Público vem pedir 5.734 euros para ressarcimento dos prejuízos, contabilizando horas dos bombeiros, combustíveis, deslocação, mais, e atinge um valor que é superior ao valor do prejuízo efetivamente causado, se vier a provar que foi causado pelo arguido. Os factos remontam a maio de 2023. O arguido é acusado de atear dois incêndios em dias diferentes em terrenos pertencentes a uma família com a qual tinha problemas devido a heranças. O primeiro caso ocorreu a 18 de maio de 2023. Munido de fósforos, é acusado de atear o fogo numa zona de pinhal e eucaliptal no concelho de Montemor-o-Velho. A rápida intervenção da população e dos bombeiros evitou que o incêndio atingisse maiores proporções, consumindo apenas uma área de 1.700 metros quadrados. Seis dias depois, é suspeito de atear mais um incêndio que queimou 3.837 metros quadrados de floresta. Para a defesa, não há provas de que tenha sido o autor dos crimes. A judiciária chega ao arguído através de meros indícios pelo facto de, em ambos os casos, os terrenos serem terrenos objeto de partilha, objeto de discussão, e em que, no fundo, o arguído se sente lesado por esse facto e daí ter-lhe sido imputado. Contudo, não existe prova concreta, não existe prova direta, não existe indícios que tenha sido ele a provocar os incêndios. Acusado da prática de dois crimes de incêndio florestal, o homem pedreiro de profissão vai ser julgado no Tribunal de Coimbra. A jornalista da Correio da Manhã e CMTV a dar conta deste caso, Paulo Gonçalves a dar conta deste caso, o Ministério Público quer obrigar um incendiário a pagar as despesas de combate a dois incêndios florestais que terá ateado em Montemor-o-Velho. É o final deste primeiro, segundo bloco de notícias aqui da primeira manhã informativa da Correio da Manhã Rádio. Passo para ti, Júlio Leitor. Para que horas são isto? Isto com o nervoso miudinho. Bom dia para si que está a acordar. Miudinho. É verdade, miudinho. Eu acho que é gigante. Não vamos falar sobre isso, ok? Ainda estamos assim todo com a adrenalina desta abertura. Deixa-me cumprimentar quem nos está a ouvir. Acordar cedinho, é? Acordar e ligar logo à CMR, Correio da Manhã Rádio. Está onde? Está em Lisboa, em 90.4. Está no Porto, em 94.8. E que tal está a gostar? Nota-se um bocadinho. Tem que nos dar um desconto, não é? Isto é como um primeiro amor. Isto é quando nos conhecemos. Dizemos palavras... assim, às vezes menos bem pensadas, se assim se pode dizer, junta-te a mim. Espero que seja amor à primeira vista. Eu acho que sim, amor. Sabes que eu estou convencido que sim, mas e estes amores são assim melhores. Quando ganham raízes fortes, não é? Sente-se que de alguma maneira podem, sei lá, são coisas que vão ficando, um amor que vai crescendo e vai ficando cada vez maior. Vamos, naturalmente, para quem não está a ver, não sei se estamos com a imagem direto no site da... Não ligue, ou melhor, ligue só para ouvir, não ligue para ver, porque isto continua aqui uma pequena barafunda em que tentamos de alguma forma ajustar tudo e mais alguma coisa aqui na Correio da Manhã Rádio. É daqueles momentos em que as coisas começam a aquecer e daqueles momentos em que temos muito, muito para fazer e parece que temos pouco tempo, porque o tempo esse está sempre a acontecer. Isto rimou, não rimou? Porque é um bocadinho assim esquisito. São 6:18, vamos então a fechar aqui este primeiro bloco, grande bloco de notícias. Vou agradecer à Mónica Peixoto e ao Jerónimo Solar que aguentaram esse bloco de notícias. Foi não sei um se já repararam. Foi isto um não gosto. Vai ser sendo aguentaram durante quase 20 minutos. Foi um gosto. Este bloco de notícias. Um para isso. Portanto, depois lhe mando a fatura. Portanto, okay? Meus amigos, é com o teu nicho, café, ou... café a 10 cêntimos é comigo. Oferta, ah, tu já oferta, pagaste o café hoje. Oferta, okay, pronto, oferta depois, pronto. Depois da emissão que vai até às 10 da manhã. Bom dia! Tão bonito se fosse sempre assim, não era? Era bonito. E de facto, o que é que falta aqui? Eu estava aqui a pensar e eventualmente dávamos uma vista de olhos no tempo agora. Sabias que podes controlar os toros elétricos no telemóvel com menos de 27€? Em Mouser.pt tens tudo o que precisas para começar a tornar a tua casa inteligente. Tu mesmo podes instalar e configurar em poucos minutos. Shelly, Sonoff, Tuya, Nuki, TP-Link e muito mais. Mouser.pt, tudo para a eletrónica. Tip top! E o tempo que vamos ter para o dia de hoje, conte com nuvens, algum sol mais a norte. Já tivemos dias aí de novembro muito mais cinzentos. Diga-se, pode contar com máximas de 22 graus para o Porto, há instantes estava com 13, também 22 graus para Lisboa, que vai atingir uma máxima de 25, aliás, máxima de 22 e a temperatura atual é de 15, ok? 23 a máxima para Faro, máxima para Ponta Delgada é de 22 graus, um dia com alguns aguaceiros, e a máxima para o Funchal para o dia de hoje, neste dia 11 de novembro, dia de estreia da CMR Correio da Manhã Rádio, é de 26 graus para o Funchal. Por acaso, temos que pensar, rapaziada, e aí, a Nossa Senhora? Nossa Senhora, meu Deus. Nossa Senhora. Milagres. Será que eu já estou a pensar no Marco Paulo? Se calhar. Achas que é um sinal? Havia aí, sim. Será que é o Marco que está a pensar? Está a tardar a promessa, vocês cumprirem a promessa, não é? Mas ainda vamos a tempo. Pronto, já vou falar da nossa colega, querida colega, Mónica Peixoto, que temos de tratar muito bem, porque é a Mónica. Quando isto corre mal, é a Mónica que aguenta. Ela é o centro moral. É a nossa consciência. Sentes isso, não é? Vamos fechar aqui a meteorologia, porque já estamos a sentir algum calor, de facto, e é importante sabermos que, assim descontraídos, as coisas correm melhor, não é? Esta é a altura que nós podemos cantar todos juntos, numa só voz. E agora? Tal como foi prometido, agora temos um momento aguardado, um momento em que queremos cumprir uma promessa que foi feita no passado dia 24 e, naturalmente, é uma promessa que nos deixa a todos nós de facto, uma promessa que nos deixa a todos nós com alguma emoção. Tu estiveste também na apresentação da Correio da Manhã Rádio. Lembras-te desse momento em que o Toy cantou? Sim, o Toy entrou, surpreendeu-nos a todos com a sua versão do hino da CMR, A Vida ao Vivo, mas porque estávamos em dia do falecimento do Marco Paulo, o Toy fez a questão de deixar um momento de homenagem, porque afinal de tudo falamos de rádio, falamos de música e falamos da partida também de um dos maiores artistas portugueses de sempre, e portanto o Toy deixou a promessa de que deixou uma mensagem de homenagem ao Marco Paulo, e depois o nosso diretor editorial é que deixou a promessa de que o primeiro momento musical seria de Marco Paulo. Seria exatamente de Marco Paulo. Um grande abraço ao Carlos Rodrigues, que foi com muita emoção que também fez este comunicado. O nosso Carlos Rodrigues, que é diretor-geral editorial da Média Livre. Portanto, promessa cumprida, senhoras e senhores, primeira música da CMR, Correio da Manhã Rádio, é Marco Paulo. Maravilhoso coração, maravilhoso, meu companheiro nos caminhos desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza, mas partilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso coração, maravilhoso, eu te agradeço a amizade e a companhia. Tu és amigo quando há dor, és confidente no amor. Quero dizer-te que sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso, quantas loucuras e aventuras repartimos. Recordações inesquecíveis nos ficaram, tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso, sou tão feliz quando te sinto a palpitar. Bendita a vida que me dás, e quando eu peço mais, ficas comigo, tu não sabes recusar. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nossos dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre exista amor, para levá-lo ao meu cor. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre exista amor, para louvá-lo onde eu for. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre exista amor, para levar onde eu for. Maravilhoso coração, maravilhoso. Promessa cumprida, tivemos aqui... Exatamente, exatamente. Tivemos aqui... A homenagem sentida, a promessa de tocarmos a primeira música da Correio da Manhã Rádio, Correio da Manhã Rádio, CMR, Correio da Manhã Rádio, em Lisboa e no Porto. A primeira música foi para o Marco Paulo, naturalmente uma homenagem sentida, e era esta também a decisão de assinalarmos e cumprirmos a nossa promessa, no, tal como foi dito no dia da apresentação. Que horas são isto? 6h27, já reparou que eu ando aqui a balançar de um lado para o outro, até parece que isto... Alguém fez o estúdio, montou o estúdio numa pista de gelo, é que eu estou aqui, sinto aqui um bocado de patinagem artística, não é? Olha que as temperaturas vão descer a partir de quarta-feira. As temperaturas estão a descer, e atenção que, grande Pedro Farromba, um grande abraço para a Covilhã, estamos convidados para fazer uma emissão ao vivo na pista de gelo, portanto, Mónica, prepara-te, que isto tem tudo a ver contigo, tu tens a ar de ser uma exímia. Eu tenho uns patins, patinadora. Mas não são de gelo. Eu posso-vos dizer que já tive uma experiência em Hamburgo, há uns anos atrás, e não larguei o pinguim, agora fica toda a gente a pensar em casa, no carro, que pinguim. O que é um pinguim? Um pinguim é uma coisinha que nós metemos assim à frente e que andamos agarrados o tempo todo, que é para não cairmos, ok? Que auxilia quem sabe patinar. Ui, quem sabe. E de que maneira? Eu estava a olhar aqui para ti, Jerónimo Salário, e a pensar, epá, se te parecer boa ideia, íamos para a revista de imprensa, para olharmos para este dia de São Martinho, dia da estreia da CMR Correio da Manhã Rádio. Parece boa ideia? Vamos, eu até dou um ritmozinho, vá. Sim, assim, sim. Ok. Dia 11, dia de São Martinho, tenho à minha frente a primeira página do Correio da Manhã, na manchete, idosos amarrados e deixados à fome. É um exclusivo do Correio da Manhã e que também vai poder acompanhar mais detalhes esta noite na CMTV, logo após o grande jornal da noite. Trata-se de uma notícia exclusiva do Correio da Manhã. Ainda em destaque, na primeira página temos em Leiria, uma cozinheira metia a mão numa rede de droga para a cadeia, e ainda verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Parece que só um quarto do dinheiro está a ser aplicado. Ainda chamada na primeira página do Correio da Manhã desta segunda-feira, Madeira em risco de eleições antecipadas. A moção de censura apresentada pelo Chega está a fazer polémica na Madeira. Em Sintra, militar da GNR julgado por torturar traficante. E naturalmente que no Correio da Manhã temos também destaque na primeira página para o 4-2, Sporting versus Sporting Braga, ganhou o Sporting na despedida épica de Rubén Amorim, e ainda chamada para o 4-1, o Benfica arrasou o Dragão ontem à noite neste clássico Benfica-Porto. Outros títulos desta segunda-feira: o Diário de Notícias faz manchete com a Web Summit, que arranca hoje. Brasil traz a maior delegação a Lisboa com 500 startups, trata-se do dobro do ano passado. No Público, apenas 2,9% dos inquéritos por crimes de ódio chegam a julgamento. Juristas defendem que a lei penal portuguesa ainda dá pouca relevância ao discurso de ódio e ao racismo. No JN desta segunda-feira, em manchete, câmaras apertam o cerco a novos alojamentos locais. Para além de Porto e Lisboa, também Gaia, Sintra e Viana do Castelo congelaram as autorizações. As duas principais cidades do país concentram 25% da oferta, com um total de 29 mil registros. Olhando também para o Negócios, Singapura avalia investir em semicondutores em Portugal, e ainda da Conversa Capital com Pedro Ferraz Costa, o destaque sobre Donald Trump, o recém-eleito presidente norte-americano. Trump obriga a União Europeia a tomar decisões que adia há anos. Isto em destaque no Negócios. No Record, há 60 anos que as águias não goleavam os dragões na Liga. Destaque para o arraso que foi o 4-1 para o Benfica, jogo clássico ontem à noite, que deixou escreveu uma página na história. E ainda a despedida avassaladora de Rubén Amorim, que ruma ao Manchester United com uma despedida avassaladora, portanto, frente ao Sporting de Braga. Ainda na bola, goleada com toque mágico de Di Maria, destaque naturalmente para o Benfica, que jogou à antiga, diz o Diário. No jogo vermelho vivo, Bruno Lage diz que fizemos 90 minutos de grande qualidade, e Vítor Bruno diz que a partir do 2-1 a equipa nunca mais se encontrou. E volto ao Correio da Manhã desta segunda-feira para dar destaque também àquela que é a nossa manchete desta segunda-feira. Sogra e nora amarravam idosos às camas e deixavam à sede e à fome em lares ilegais em Oliveira Dias de Meis. As arguidas não davam banho aos utentes, nem lhes mudavam a fralda. Agora, nora e sogra estão acusadas pelo Ministério Público. É a notícia que faz manchete na edição desta segunda-feira, dia de São Martinho. Muito bem, Jerónimo Saleiro, com os destaques da imprensa desta segunda-feira, 11 de novembro. Eventualmente se está a pensar: é para que rádio é esta? É a sua? Quer dizer, é boa. É a sua, é boa. Eu não queria estar a falar nisso. Temos de manter, desculpa, assim um tom. É nova. É nova. Alguém tem mais ideias? É boa, é nova, é informativa. Epá, eu diria que é simpática. Pelo menos tem aqui o meu contributo. Eu tento, não é? Não faço essa cara, porque em casa estava no carro. Hoje pagaste um café. É verdade. Isto é que são mimos. É a minha visão. Não havia croquetes. E nós passamos Não havia croquetes. Fica aqui já lavrado o meu protesto. Eu fiquei com esta visão. O Júlio a patinar com o pinguim. Para tudo. Deixem-me só dizer que enquanto estávamos aqui a preparar, só para quem nos está a ouvir perceber a história dos croquetes, enquanto estivemos aqui durante umas semanas a preparar em testes, eu por graça dizia sempre que tínhamos croquetes no início, no dia de arranque, ok? Mas por piada partilhava sempre aquela ideia que havia só croquetes para os dois primeiros e só dois croquetes, portanto daí a Mónica estar publicidade de facto enganosa. É publicidade Nossa. Enganosa. Por falarmos em publicidade enganosa, poderíamos estar aqui a dizer quem é que patrocinou durante tanto tempo mas não temos tempo. Eu sei, a Mónica está a fazer-me sinal. Epá, vamos às notícias. Carlos Rodrigues, isto vai funcionar. Vamos lá então. São as notícias, agora a sério, notícias com Mónica Peixoto. Olá, bom dia. Correio da Manhã Rádio teve acesso em exclusivo ao interrogatório de Luís Filipe Vieira no caso dos e-mails, uma investigação do jornalista do Correio da Manhã, Carlos Rodrigues Lima. Nesse depoimento, o ex-presidente da SAD do Benfica explica porquê e como o clube ajudou a SAD do Vitória de Setúbal através de um contrato para apoio à formação dos jogadores do clube sadino. Esse plano terá sido traçado em 2016 pelo ex-presidente do Benfica e o então assessor jurídico da SAD encarnada, Paulo Gonçalves. Ambos são arguídos neste processo. No depoimento ao Ministério Público, Luís Filipe Vieira relata a conversa que teve com o então presidente do Vitória de Setúbal, Fernando Oliveira, e quando este lhe pediu ajuda financeira. Epá, almoçámos e eu nunca mais dizia nada. Eu tenho que me ir embora. Porquê que o Pedrada tinha que ver com isso? Não, o Pedroso, não estava lá, foi o Fernando Oliveira. Estou a dizer é que a relação que eu tenho com Vitória de Souza é precisamente do tempo do Fernando. Ok. Não estava do homem. Não intervém na história, então. Não, o Pedroso não. Só me diziam, bom Setúbal, está assim, bom Setúbal, está assado, para coitado. Eu adorava, como família, o Setúbal para ele. Então, havia uma mesa redonda, estava com pessoas, as pessoas saíram, então o Fernando começou a falar comigo, disse, pá, estou com um problema terrível, então o que é que tens? Disse, pá, preciso de 300 mil euros, senão tenho o problema do... O controlo? Não, o controlo foi mais tarde, acho eu. Que, e eu disse para ele, eu disse para ele, ao Fernando, eu não posso tirar 300 mil euros de Benfica de qualquer maneira. Deixa-me pensar nisto e eu vou ver. Pronto. E então, falei com o Paulo, disse, pá, como é que juridicamente podemos fazer uma situação destas? Fica calculado o futuro do Benfica nesse aspecto. Não há ninguém que vai tirar dali para dar aquilo, não pode ser. E então, o Paulo diz-me para mim, pá, podemos fazer isso, mas temos que ter, na realidade, alguma coisa de suporte, pá, pronto. E a única coisa que temos de suporte, na realidade, é fazer opções sobre os jogadores deles todos. Pá. Eu falei com o Zé, dei-lhe um telefonema e disse, pá, como é que é a formação do Setúbal, tá? Ah, não falei, falei com o Maruti, disse, Maruti, a formação do Setúbal, como é que está, por exemplo? E então, disse, pá, há bons jogadores, deve falar de um valido, o que era. Quem é que fazia a formação, era o Conselho? Não, o Conselho, para ser coordenado a toda a vitória do Setúbal, cara. E então, o que é que nós fizemos? Fizemos um contrato com o Vitória de Setúbal, exercendo o direito de opção sobre os jogadores não profissionais, ou seja, que era a formação toda a sua. E fizemos aquilo com um espaço de 2 ou 3 anos ou 4 anos, que era para ter para termos espaço para ir lá buscar alguém, se tivéssemos que ir buscar alguém, porque um jogador daquele, só para lhe dar um exemplo, que saindo daquele clube ou de outro clube qualquer, é o caso do João Félix, tem-se pagar os 90 mil euros, está a perceber? E mais por ele pagar os 90 mil euros, ficava seguro naquilo se fosse lá buscar 3 jogadores ou não, pronto. Mais à frente, nesse depoimento, junto do Ministério Público, a que a Correio da Manhã Rádio teve acesso, Luís Filipe Vieira refere as dificuldades financeiras do Setúbal, que punham em causa a manutenção do Clube Sadino na Primeira Liga. Diz que ajudou o Setúbal por causa da forte amizade que tinha em relação a Fernando Pedrosa, fundador do Vitória de Setúbal. No entanto, Luís Filipe Vieira garante nesse interrogatório que o acordo e o apoio ao Setúbal não beneficiou o Benfica, até pelo contrário, diz ele, perdeu pontos frente aos Sadinos. E eu era muito amigo dele, até tinha, aliás, eu, quando ia à Liga, eu e o Dias da Cunha íamos no mesmo carro e parávamos sempre a meio do caminho para comer os três. Fiquei sempre uma relação com ele. E paralelamente a isso também, depois que o Fernando Oliveira também tinha uma grande relação com o Fernando Oliveira. Mas concretamente... O presidente do Setúbal. Sim. Concretamente, que é para depois ir por causa dos contratos e isso tudo. O Varela, e então jogámos, curiosamente, aparentemente, agora imagino que o Varela contra o Benfica dava um frango. Veja bem o risco que nós corremos numa situação desta. Mas curiosamente, nesse ano, nós em 6 pontos perdemos 5 pontos com o Setúbal. Perdemos. Empatámos em casa 1-1 e perdemos em Setúbal 2-1. Veja bem o destino. E o Varela defendeu um penalti. E o Varela foi melhor homem em campo. O interrogatório de Luís Filipe Vieira ao Ministério Público, no caso dos e-mails, o presidente do Benfica, o ex-presidente do Benfica, aliás, é arguído nesse processo. Este é um tema que vai marcar a manhã informativa aqui na nova Correio da Manhã Rádio. Mais à frente também vamos ouvir o jornalista Carlos Rodrigues Lima. Ele é o responsável por esta investigação do caso dos e-mails. O jornalista Francisco Penin vai recordar aqui os pormenores deste caso que começa em 2017. O caso dos e-mails começa em 2017. Nesse ano, elementos da estrutura do Futebol Clube do Porto revelaram o conteúdo de e-mails privados do Benfica num programa do Porto Canal. Desse processo, foram extraídos vários outros. Um deles diz respeito a ajudas concedidas pela SAD do Benfica à SAD do Vitória de Setúbal. O despacho de acusação do Ministério Público foi divulgado em outubro e resulta da análise de negócios entre os dois clubes entre os anos de 2016 e 2019. O ex-presidente encarnado Luís Filipe Vieira, o ex-assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves e a SAD do Benfica são acusados de crimes de corrupção ativa, oferta ou recebimento indevido de vantagem e fraude fiscal qualificada. Como pena acessória, o Ministério Público pede ainda a suspensão do Benfica de todas as competições desportivas por um período entre 6 meses a 3 anos. Para o Ministério Público, o Benfica terá pago ao Vitória de Setúbal 1 milhão e 600 mil euros em troca de vantagens desportivas e manipulação de resultados. Sem essa ajuda financeira da SAD do Benfica, o clube sadino teria descido de divisão, o que pôs em causa a integridade da competição da Primeira Liga de Futebol. Ainda assim, o despacho do Ministério Público não apresenta casos concretos em que o Benfica saiu beneficiado pelo Vitória de Setúbal em troca de ajuda financeira. O Ministério Público investigou um penalti que resultou numa vitória do Benfica frente ao Vitória de Setúbal já no prolongamento, num jogo, em 2017. A investigação considerou que não ficou provada a intervenção do Benfica nesse resultado. Foram encontradas pistas que indicam vários contactos entre jogadores alegadamente envolvidos, suficientes para levantar suspeitas, mas não para avançar com uma acusação à Benfica SAD. Depois da publicação do despacho do Ministério Público, a Benfica SAD garantiu que acusações são infundadas e promete responder em tribunal. Francisco Penin, o resumo deste processo, o caso dos e-mails, este processo específico sobre o apoio que a Benfica SAD concedeu ao Vitória de Setúbal entre 2016 e 2019 é um desses vários processos extraído do caso dos e-mails. E agora passamos para o Jerónimo Saleiro com a revista da imprensa, mais uma vez. Precisamente. Olhamos para a capa, não é, Jerónimo? Exatamente. Ah. Primeira página do Correio da Manhã, que eu tenho à minha frente, neste dia de São Martinho, em destaque, idosos amarrados e deixados à fome. Este é um exclusivo do Correio da Manhã. Nora e sogra respondem por crimes em tribunal. Utentes sofriam violência e abandono. Tudo para conhecer sobre esta acusação do Ministério Público que revela o horror vivido em lares ilegais, na edição de hoje do Correio da Manhã. Ainda chamada para o militar da GNR em Sintra, julgado por torturar um traficante, e para a Leiria, a cozinheira metia a mão em rede de droga para cadeia. Verbas do PRR, sabe-se que só um quarto do dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência está a ser aplicado, e há ainda chamada para a situação na Madeira. A moção de censura apresentada esta quarta-feira pelo Chega está a fazer correr riscos na Madeira, risco de eleições antecipadas. Detalhes para conhecer a fundo na edição de hoje do seu Correio da Manhã. Para além do destaque desportivo, temos ainda chamada para o Vidas. Marco Paulo, irmãos e sobrinhos não contestam a herança. Mais pormenores para conhecer nesta edição. Chamada também para o desporto, uma despedida épica de Rubén Amorim do Sporting. Venceu frente ao Sporting Braga por 4-2 e mais a centro, em Lisboa, o Benfica jogou contra o Porto, recebeu os Dragões na Luz. Benfica ganhou 4-1, arrasou o Dragão. Ainda em destaque, na primeira página do Correio da Manhã, aquela que é a identidade da nossa CMR, da Correio da Manhã Rádio, também em grande destaque na primeira página de hoje do Correio da Manhã. Estávamos ali a falar do Benfica, do Sporting, que de facto ontem não estivéssemos nós tão ocupados, tivemos ali uma noite desportiva. Foi, até eu estive a assistir ao golos. Exatamente, e de facto... Nada contra, mas eu... Até pronto, tu, eu Mónica, mais golos e não golos, até eu mais golos e não golos. Exatamente. Visto golos. E vi o golos. Visto golos e fiquei contente. E ficaste contente porquê, em particular? Porque ganhou o meu clube. Ganhou. Deixa-me fazer contas. Depois falamos disso, está bem? Melhor. Muito bom dia, são 6h42, o mesmo que dizer 18 minutos para as 7, está com a CMR, Correio da Manhã Rádio, 90.4 Lisboa, 94.8 no Porto, e também para acompanhar em todo o mundo em cmjornal.pt. Está correto, Salera, tu és da certíssimo. Casa. Tu, cmjornal.pt. Alguma coisa aqui dás-me sempre uma ajuda essencial. Qualquer coisa, remetemos para a aplicação do Correio da Manhã. Exatamente. E se precisarmos, e se houver um momento aqui mais crítico, nós precisamos é de super estilo, que vamos descobrir, atenção, ainda vamos descobrir o super estilo já estou a pensar nisso durante esta manhã. Eventualmente dava também agora aqui uma vista de olhos no tempo que temos. Olhava para as temperaturas atuais para lhe dar conta que há instantes Lisboa estava com 15 graus, o Porto com 13, bom dia Porto, bom dia Lisboa, Faro 16, Funchal 15 e Ponta Delgada 20. Bom dia, boa segunda-feira, ainda bem que pôde aparecer. Aham. O que se passa? Não estás a gostar? Eu estou a adorar. Até queria mandar à minha mãe. Ela é mega fã. Então, filma e partilha. Ah, isso queria eu. A rede aguenta. Eu sei. A bateria é que não aguentou. Só uma rede de última geração aguenta com milhares de lives, fotos e vídeos ao mesmo tempo. Se queres uma rede que aguenta com tudo, nós Pimba. Atenção às horas, 1:15 para as 7. Daqui a pouco nós vamos para as notícias. O grande bloco de notícias vai acontecer sempre aqui na Correio da Manhã Rádio aos 53 minutos, ou seja, ao minuto 53. E se vamos lá descontrair com boa música para que nada lhe falte nestas manhãs que se vai habituar a apreciar e que vai passar por cá todos os dias. Tem gás e António Zambujo, agora, não há nada errado, hein? Yeah. Houve um dia que ela escreveu que não